Vejo as lutas se multiplicando. Vejo um povo com sede de justiça. É Jesus que está voltando. Jesus, Jesus, é Jesus que está voltando. Jesus, Jesus, sim, Jesus, estamos te esperando. Quando vemos as lutas da vida, tudo isto nos leva a crer que não tarda nas nuvens de glória e os faltosos podem perecer. Jesus, Jesus, é Jesus que está voltando. Jesus, Jesus, sim, Jesus, estamos te esperando. Uma terra é a prometida, existe um lugar pra você. Tomarás na água da vida, mas terás que arrepender. Jesus, Jesus, é Jesus que está voltando. Jesus, Jesus, Jesus, estamos te esperando. Sim, Jesus, estamos te esperando. Sim, Jesus, estamos te esperando.